DJ Pablo MG, o rei do grave. Ele encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Caralho. E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Vem, espirro, lança, cachorrada vai rolar. Espirro, lança, quem dá a fim de dançar. Ei, serpim, espirro, lança, cachorrada vai rolar. Espirro, lança, quem dá a fim de dançar. Como é que nós tava, pai? DJ Serpinha, o moleque é boladão. O moleque é boladão. A putaria tá presente. E o nome dela é DJ Serpinha. Tá ligado? Tá nos baile. Tá no modelão. Aí, Serpinha, deixa eu botar uma parada aqui, pega a visão. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Caralho. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Vem, espirro, lança, cachorrada vai rolar. Espirro, lança, quem dá a fim de dançar. Ei, serpim, espirro, lança, cachorrada vai rolar. Estava, pai. DJ Serpinha, o moleque é boladão. O moleque é boladão. A putaria tá presente. E o nome dela é DJ Serpinha. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?